vida de quem é dona flor, dona flor. Deixa a vida de quem é dona flor, dona flor. Deixa a vida de quem é dona flor. Solo sushi, guis, batuque no dia de carnaval. A moreninha chora o seu rei que é vadinho. Toda Bahia ri de homenagem ao vadinho. E adormecido no lago, sorriso só baba da morte. E ainda se escuta seu grito de guerra, vamos vadiar. Deixa a vida de Kelé. Deixa a vida de Kelé na flor, na flor. Deixa a vida de Kelé, dona flor, dona flor. Deixa a vida de Kelé na flor, na flor. Novo amor renasce com amor de vadinho. É dona flor que casa de novo vadinho. Não bem amado, bem visto, bem quinto, doutor Madureira. O cidadão respeitável, doutor reclamado na capital. E fiz com juro, sai do meu corpo vadinho. Foi pro céu o anjo malandro vadinho. De vez em quando, o riso coelho desperta os amantes. E ainda se escutar seu grito de guerra, vamos vadiar. Deixa a vida de Kelé. Deixa a vida de Kelé na flor, na flor. Deixa a vida de Kelé, dona flor, dona flor. Deixa a vida de Kelé na flor, na flor. Deixa a vida de Kelé, dona flor, dona flor. Deixa a vida de Kelé na flor, na flor. Deixa a vida de Kelé, dona flor, dona flor. Deixa a vida de Kelé.